joga na cara, é putaria, né? Então tu tá com o pau nas gatas, é putaria, né? Então tu tá com o pau nas gatas, sou bom de que tá com o tempo.